Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo Jesus. Embora ainda convalido nestas andanças pelas mãos dos médicos, é com muita alegria que hoje volto ao vosso contacto, pedindo desde já desculpa por esta voz um bocado embargada, mas talvez até mais pelo calor que se faz sentir do que por outras razões. Cá estamos, graças a Deus. Celebramos neste fim de semana a liturgia do 15º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo, através das leituras bíblicas, procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. Esse caminho está no amor a Deus e aos irmãos. E é nele que encontramos a vida em plenitude. Importa estarmos atentos à voz de Deus, que nos falou outrora pelos profetas, e por fim, através do seu Filho único. O Senhor fala-nos de muitas e variadas formas. No silêncio da noite ou no bulício do dia, na mulher que se desfaz em lágrimas ou na criança que brinca. A voz de Deus manifesta-se nos mais insignificantes acontecimentos. Todas as coisas são imagens de Deus, se bem que imperfeitas. Em todas elas é Cristo que opera e nelas se comunica. Interroguemos-nos, pois, amigos ouvintes, sobre a atenção que nos tem merecido essa voz de Deus. E muito particularmente a palavra ouvida e lida na Sagrada Escritura. A primeira leitura deste domingo é do livro do Deuteronómio, um livro sapiencial, capítulo 30, versículos 10 a 14. Começa o autor por nos dizer: Moisés falou ao povo, dizendo: escutarás a voz do Senhor teu Deus, cumprindo os seus preceitos e mandamentos. Esta palavra está perto de ti, para que a possas pôr em prática. Isto é um convite a refletirmos sobre o amor de Deus, de quem devemos fazer o centro da nossa vida, escutando a sua voz no íntimo do nosso coração. Esta palavra está perto de ti, diz o autor sagrado, para a poderes pôr em prática. Quando rezamos, temos a impressão de que o Senhor não nos ouve, ou pelo menos não nos fala. Lamentamos o silêncio de Deus na nossa vida. Procuramos Deus longe das suas criaturas, quando Ele está não apenas na palavra que ouvimos, mas também nas pessoas que encontramos e nos acontecimentos relatados nas notícias de jornais e telejornais. Quantas vezes nos escusamos ao cumprimento dos mandamentos, alegando que isso está acima das nossas forças ou que não sabemos o que o Senhor nos pede? A segunda leitura, mas antes do apontamento sobre a segunda leitura, quero deixar um chamamento ao Salmo responsorial. O refrão é este: procurai pobres o Senhor e encontrareis a vida. Às vezes, em vez de procurarmos o Senhor para encontrar a vida, procuramos os deuses terrenos, o egoísmo, o dinheiro, o poder, enfim, tudo isso que corrompe o coração humano, pensando em encontrar aí a vida, e ao fim e ao cabo, encontramos apenas morte. A segunda leitura é da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência fundamental, o centro à volta do qual se se constrói toda a história e a vida de cada crente. Quando domina as forças do universo, o homem tem por vocação colaborar na obra criadora de Deus, completando-a. O universo há de ser espelho de Deus, mas só Cristo é a imagem perfeita do Pai. Deste modo, as coisas do universo, realidades terrestres e o próprio homem encontram nele o único meio de reconciliação. Repetindo-me, não é nas coisas terrenas, não é nos deuses que arranjamos na Terra para nós, que nós encontramos realmente os caminhos para a vida. Mas é assim, em Cristo, centro da história e da vida de cada um de nós e de toda a humanidade. O Evangelho foi escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Trata-se do relato da história parábola do bom samaritano. Vale a pena, amigos ouvintes, determos-nos por instantes sobre esta página do Evangelho de São Lucas. Jesus falava às multidões. Entretanto, um doutor da lei, os tais, que pensavam saber toda a lei, e sabiam-na, se calhar até de cor, mas não a cumpriam. Um doutor da lei levanta-se e pergunta a Jesus para o experimentar. Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Era uma pergunta ardilosa. Mas, se o doutor da lei, perdoe-me a expressão, era manhoso, Cristo é perspicaz e responde-lhe: então diz-me lá, que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, mostrando que sabia realmente de cor as escrituras, respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, se calhar com um leve sorriso nos lábios, diz-lhe: olha, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se e talvez até continuar a provocar Jesus, diz-lhe: mas quem é o meu próximo? Jesus não lhe responde diretamente. Conta-lhe esta história parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no, foram-se embora, deixando-o meio morto, caído na berma da estrada. Por coincidência, continua Jesus, descia pelo mesmo caminho um sacerdote da antiga lei, acrescento. Viu-o deitado na berma do caminho e passou adiante sem se importar. Reparai bem, um sacerdote do templo de Jerusalém. Do mesmo modo, diz Jesus, passou um levita que vinha por aquele lugar, viu e passou também adiante. Um levita, os tais que se julgavam saber toda a Escritura Sagrada. Mas, continua Jesus, um samaritano que ia de viagem, passou junto dele e ao vê-lo encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Reflitamos aqui nesta passagem. Passou um sacerdote, ministro do templo, passou um levita, servidor do templo, que sabiam toda a lei. Mas nenhum se incomodou com seu irmão, caído na berma da estrada, vítima de salteadores. O samaritano e os samaritanos, na ideia e na conta dos judeus, eram tidos como a aberração das gentes humanas. Eram gente proscrita, gente malvada, pois um samaritano, um homem desta casta, digamos assim, chega, vê o seu irmão caído na berma da estrada e cuidou dele da maneira que eu referi e que está no Evangelho. E Jesus, voltando-se então para aquele doutor da lei, diz-lhe: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: certamente o que teve compaixão dele. E Jesus diz-lhe simplesmente: então, vai e faz o mesmo. Amigos ouvintes, quantas vezes nós andamos a interrogar Jesus: quem é o meu próximo? Quando realmente, olhando em redor de nós, e sobretudo nos dias de hoje, com todos os crimes hediondos que as notícias nos trazem, quantas vezes ficamos a perguntar quem é o nosso próximo, quando temos na pessoa destes que tanto sofrem nos dias de hoje? Está talvez este nosso próximo, está talvez ali à nossa porta, na nossa rua, no nosso bairro, na localidade onde vivemos, na pessoa com quem nos cruzamos até sem a conhecermos, mas que precisam de nós, da nossa ajuda. Aí está o nosso próximo. Então, como diz Jesus no final deste Evangelho, perante esses nossos próximos, olhem, vamos e façamos o mesmo que fez este bom samaritano do Evangelho. Amigos ouvintes, despeço-me desejando a todos uma feliz e santa semana e até ao próximo programa, se Deus quiser.